que um sorriso, foi mais que um abraço. No momento em que a vi, meu coração perdeu o compasso, querendo rever, querendo falar de tudo que sinto quando estiver ao seu lado. Me dê uma chance e me faça acreditar que do seu lado ainda sou capaz de amar. Quando você me ouvir, quando você deixar eu entrar neste canto, vou deixar que você sinta o meu sentimento. É que estou te amando. Quando você me ouvir, quando você deixar eu entrar neste canto, vou deixar que você sinta o meu sentimento. Pois estou te amando. Que do seu lado ainda sou capaz de amar. Quando você me ouvir, quando você deixar eu entrar neste canto, vou deixar que você sinta o meu sentimento. É que estou te amando. Quando você me ouvir, quando você deixar eu entrar neste canto, vou deixar que você sinta o meu sentimento. Pois estou te amando. Quando você me ouvir, quando você deixar eu entrar neste canto, vou deixar que...